Este é o Segurança Legal, episódio 47, gravado em 11 de abril de 2014, especial sobre o Marco Civil da Internet. Neste episódio, convidamos alguns dos maiores especialistas do país sobre direito da tecnologia para darem a sua opinião acerca do Marco Civil da Internet. Além de termos contado com a participação do próprio relator do projeto na Câmara, o deputado Alessandro Molon, também participaram os convidados Paulo Sá Elias, Danilo Doneda, Paulo Renat e Rony Weinshoff. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui com o Vinícius Serafim para mais um episódio do nosso podcast. Como vai, Vinícius? Tudo bem? Tudo bom, Guilherme. Tudo jóia. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com e pelo Facebook www.facebook.com/segurançalegal e também no iTunes. Se você acessar o nosso site, você vai encontrar na parte direita, bem em cima do site, um linkzinho para que você possa se inscrever também lá pelo iTunes. Vinícius, é com muita felicidade que eu anuncio esse podcast aqui, que a gente grava esse podcast, porque se tratou de uma iniciativa um pouco diferente do que a gente faz, né? Em geral, nós escolhemos um assunto e nós dois conversamos. Algumas vezes nós entrevistamos pessoas, ou seja, elas participam durante todo o podcast, como vocês, quem nos acompanha já sabe. Mas dessa vez a gente pensou em fazer algo um pouco diferente. Nós pensamos em convidar alguns dos maiores especialistas no país sobre o tema Marco Civil, sobre direito da tecnologia, para que eles gravassem pequenos depoimentos, dando a sua opinião, dizendo o que eles acham, falando sobre os pontos negativos e positivos, e tudo isso em uma perspectiva plural, ou seja, nós não queríamos trazer apenas uma linha de pensamento, ao contrário, a gente tentou trazer pensamentos em algumas situações um pouco divergentes um do outro, né, para que assim o ouvinte possa formar por ele mesmo a sua opinião sobre o projeto, ter um meio, conseguir olhar argumentos diferentes e poder decidir naquele ou aquele que está mais de acordo com o seu próprio pensamento. E além de todos esses convidados, de todos esses especialistas, a gente conta também, a gente fica bastante honrado em contar com a participação do próprio deputado Alessandro Molon, que foi o relator, né, desse projeto, né, e eu também preciso agradecer a Patrícia Arroio, que foi a assessora dele, que possibilitou esse contato, intermediou esse contato. E conforme vocês podem ver, quando a gente tocar o áudio aqui do deputado, né, ele gravou isso entre um voo e outro, ele estava se deslocando de um lugar para o outro, ele conseguiu encontrar um pequeno espaço de tempo ali para gravar esse depoimento. E tempo vai ser nesse podcast, nesse episódio, né? Uhum. Segurança Legal vai ser uma coisa crítica, porque vai ser um pouquinho longo, pois a gente tem uns 10 minutos de depoimento de cada um dos 5 convidados, né? Uhum. E isso dá 50 minutos só da intervenção deles, e mais os nossos comentários. Sim. Então vai ficar um pouquinho longo. Uhum. Nós não cumprimos a regularidade de publicação do Segurança Legal, a gente furou uma semana aí, porque esse ajuste com esses 5 convidados não foi algo fácil de se organizar, né? Dependendo da agenda, né, dos 5, né? E por isso a gente acabou pulando uma semana aí, né? Para quem ficou esperando o podcast a semana passada, né, percebeu que ficou um vácuo aí, que a gente tweetou avisando que a gente estaria retardando um pouquinho a publicação desse episódio, por ser uma matéria especial, digamos assim. Claro, claro. E também por essa questão do tempo, eu vou rapidamente agradecer, né, os ouvintes que nos avaliaram lá no iTunes. Nós temos mais avaliações agora. Uhum, né? Certo. Mais uns 4 ou 5 ouvintes nos avaliaram lá com 5 estrelas. Mas a gente hoje não vai fazer leitura de e-mail, nem de comentários, nem de críticas, etc. Para a gente conseguir ser um pouquinho mais rápido no podcast. Porque se preparem, esse com certeza vai ser um dos mais longos do Segurança Legal. Perfeito, perfeito, Vinícius. Então vamos, sem mais delongas, ouvir o nosso primeiro depoimento, que é do deputado Alessandro Molon, relator do Marco Civil, que vai nos dar uma explicação aqui bem interessante sobre fazer um overview aqui sobre todo o projeto. Vamos ao deputado. Perfeito. Olá, ouvinte do Segurança Legal. Eu sou Alessandro Molon, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, e fui convidado a conversar com vocês sobre o Marco Civil da Internet, projeto do qual fui relator na Câmara dos Deputados. O Marco Civil da Internet, chamado por muitos de Constituição da Internet, na verdade, a nossa primeira lei geral brasileira sobre a internet, é uma lei que tem princípios e deveres para o uso da internet no Brasil. Estabelece direitos e garantias, em especial dos internautas, e estabelece também regras para a proteção de 3 princípios que são os pilares do Marco Civil da Internet. São eles: a neutralidade da rede, esse é o primeiro princípio, o primeiro pilar do Marco Civil; o segundo, a proteção à privacidade dos internautas; e o terceiro, a proteção à nossa liberdade de expressão na rede. A garantia da neutralidade da rede é um princípio segundo o qual os pacotes de dados que trafegam pela rede devem ser tratados de forma isonômica, sem que haja privilégio ou prejuízo para qualquer pacote de dados em função de sua origem, destino, conteúdo, terminal, serviço ou aplicação. No fundo, a ideia é garantir que na rede todos os pacotes de dados sejam tratados de forma isonômica, igualitária. É isso que garante uma rede neutra. Mas essa regra, no entanto, segundo os especialistas que mais entendem de internet, vários dos quais membros do CGI, Comitê Gestor da Internet, órgão que foi consultado para a redação dessa lei, entendem que algumas exceções são necessárias, exatamente para garantir o melhor funcionamento da rede na ótica do usuário. E essas exceções estão previstas no parágrafo 1º do artigo 9º do projeto. O caput, ou a cabeça do artigo, contém o conceito de neutralidade, e o parágrafo 1º contém as 2 únicas exceções que são admitidas na lei. A primeira delas, que essa exceção se dê com base em critérios técnicos indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços. Ora, do que se trata isso? Apenas para citar um exemplo, todos que estudam o funcionamento da internet, os seus maiores especialistas, entendem que no fluxo de dados pela rede, se um e-mail chegar 0,1 segundos depois do que chegaria normalmente se não houvesse esse atraso, não há prejuízo considerável para o emissor ou o receptor deste e-mail. No entanto, há outros serviços em que 0,1 segundos, por exemplo, podem, um atraso de 0,1 segundos, podem inviabilizar o bom funcionamento daquele serviço. Apenas para citar um exemplo, eu poderia citar as transmissões de vídeo ao vivo, né, o chamado streaming. Se alguém estiver fazendo uma transmissão de vídeo ao vivo e ela for interrompida, for congelada a cada 0,1 segundos, a todo momento ela parar, isso pode inviabilizar o próprio serviço, a própria prestação daquele serviço, ou seja, o internauta acaba desligando aquela transmissão e deixando de assistir a transmissão de vídeo ao vivo. Por isso, os mais diversos especialistas entendem que priorizar streaming em detrimento, por exemplo, de e-mails, é uma exceção mais do que razoável para o bom funcionamento da rede. O que não se pode fazer é priorizar o streaming de determinada companhia ou empresa, ou seja, de determinada origem ou destino, em detrimento de outros streamings. O que não se pode é criar privilégios para quaisquer atores na internet, quaisquer prestadores de serviço. Então, tanto um streaming feito por um internauta comum, como um streaming de uma empresa, devem ser tratados da mesma forma, sem que haja prioridade de um sobre o outro. No entanto, os especialistas entendem que no tráfego de pacotes de dados faz sentido, sim, priorizar streaming em detrimento de um e-mail comum. Da mesma forma, outro exemplo citado, nós poderíamos citar outro exemplo, como, por exemplo, a voz sobre IP, aquelas ligações telefônicas que nós fazemos através da internet, usando a estrutura da internet. Se você ligar para alguém, a todo momento a conversa foi interrompida, você for recebendo as sílabas com intervalos de 2 ou 3 segundos entre cada sílaba, você vai acabar desistindo, desligando aquela ligação e fazendo uma ligação pelo telefone, o que lhe custará muito mais caro. Por isso, outro exemplo que se costuma citar é a prioridade de voz sobre IP em detrimento de um e-mail comum. Esses são dois exemplos da primeira exceção prevista no parágrafo 1º, ou seja, do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 9. A segunda exceção é a de prestação de serviços de emergência. E para explicar do que se trata isso, muitos citam como exemplo as cirurgias médicas que são e serão cada vez mais utilizadas e praticadas através da internet. Faz todo sentido, segundo todos consultados concordam, priorizar este tipo de serviço em detrimento de um e-mail comum, por exemplo, pela mesma razão. Aqui, no entanto, não se trata apenas de uma transmissão de vídeo ao vivo ou de uma ligação telefônica pela internet, mas pode se tratar de salvar uma vida. Por isso, a prestação de serviços de emergência como esse, cirurgias médicas, deve ter prioridade sobre o tráfego de um e-mail comum. Bem, talvez você me perguntasse, e por que essas exceções não estão exemplificadas na lei, exatamente como você acaba de nos dizer, citando a prioridade, por exemplo, de streaming sobre e-mail, ou de voz sobre IP sobre e-mail, ou cirurgias médicas? Porque os mesmos especialistas consultados para a redação da lei entenderam que tentar dar uma enumeração exaustiva de todos os casos do que deve ter prioridade sobre o que poderia tornar a lei velha, antiquada, antes mesmo dela ser aprovada. Afinal de contas, o ritmo de transformação tecnológica é muito superior ao ritmo do processo legislativo. Demora muito mais fazer uma lei do que a tecnologia mudar. Por isso, essas exceções, essas duas exceções, estarão regulamentadas em decreto presidencial, que, para ser feito, precisará contar com uma consulta anterior ao Comitê Gestor da Internet e à Anatel. Portanto, será um decreto presidencial que regulamentará essas duas exceções. Atenção, aqui apenas essas duas exceções, não poderá haver no decreto qualquer outra exceção que não esteja na lei, ou seja, que não seja uma dessas duas. E para isso, a Presidência da República consultará a Anatel e o Comitê Gestor da Internet. A Anatel já seria, de qualquer forma, consultada, porque para a expedição de um decreto que trate de alguma coisa que tenha relação com a função dessa agência, ela já é consultada. Já o Comitê Gestor da Internet não seria consultado, não fosse essa previsão explícita que nós inserimos, deixando claro que para a regulamentação por decreto devem ser ouvidos CGI, Comitê Gestor da Internet e a Anatel. Dessa forma, nós entendemos que o conceito está muito bem amarrado, assim como as suas exceções, assim como o decreto que regulamentará essas exceções após ouvir o CGI e a Anatel. Uma outra questão que tem sido levantada diz respeito à proteção à privacidade dos usuários e a uma suposta contradição entre essa proteção e a determinação do antigo artigo 16, agora artigo 15, que prevê a guarda de logs de aplicações por 6 meses pelos provedores de aplicações, nos termos do regulamento que será expedido após a aprovação da lei. Muito bem, essa foi uma demanda trazida a mim como relator do projeto por vários partidos que condicionaram o seu apoio ao Marco Civil a essa inclusão dessa regra, mas também pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e por organizações não governamentais que combatem a pedofilia, alegando todas essas instituições que para a investigação de crimes na internet é fundamental que haja essa obrigatoriedade da guarda de logs de aplicação. O prazo estipulado no meu relatório é o prazo de 6 meses e nós queremos com isso permitir que esses crimes eventualmente praticados na internet sejam apurados com as informações que serão guardadas nos termos do regulamento que será expedido pela Presidência da República após a aprovação do projeto de lei. E também figura essa previsão da guarda de logs de aplicação como uma contrapartida, como uma espécie de proteção a vítimas de eventuais crimes, já que nós, em outro artigo, antigo artigo 20, atual artigo 19, estamos fortalecendo em muito a liberdade de expressão. Dessa forma, nós cumprimos aquilo que a Constituição prevê, que é a mais ampla liberdade de expressão, vedado o anonimato. Essa é uma regra constitucional da qual nenhuma lei brasileira pode fugir. Eu acrescentaria, por fim, uma observação que eu considero muito importante: todos esses logs de acesso a aplicativos, assim como os logs de conexão, serão guardados por atores diferentes. Os logs de acesso à aplicação serão guardados apenas pelos provedores de acesso à aplicação e apenas aqueles que estiverem estabelecidos no regulamento, e os logs de conexão serão guardados pelos provedores de conexão. Esses atores não podem fornecer reciprocamente dados dos usuários, da navegação dos usuários, porque isso está vedado pelo Marco Civil. Eles só podem fornecer informações uns aos outros se o usuário livre, esclarecida e expressamente assim autorizar. Quando nós dizemos livre e expressamente e esclarecidamente, nós queremos dizer que ele não pode ser constrangido por nenhum contrato ou termo de uso que ele seja obrigado a assinar, que condicione o fornecimento de um serviço a essa autorização. A autorização deve ser plenamente livre, não pode estar condicionada a qualquer outra questão. E além de não poderem fornecer uns aos outros essas informações, os logs de aplicação dos provedores de aplicação, os logs de conexão dos provedores de conexão, também o acesso a essas informações depende de ordem judicial. Portanto, se o usuário não autorizar que elas sejam cedidas, para que alguém as acesse sem que o usuário tenha autorizado, é imprescindível uma ordem judicial. Dessa forma, nós seguimos a regra do sigilo telefônico, que para ser quebrado também exige uma ordem judicial, assim como do sigilo bancário e sigilo fiscal. Com tudo isso, nós acreditamos que fica garantida a possibilidade da investigação de crimes praticados na internet, como quer corretamente a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, como querem ambos, e por outro lado fica preservada com total proteção à privacidade do usuário, já que essas informações terão que ser guardadas sob sigilo, sigilo esse que só pode ser quebrado ou pela livre autorização do usuário, do internauta, ou por uma ordem judicial, da mesma forma que outras informações sigilosas guardadas em nosso país. Por essa razão, o Marco Civil tem sido considerado uma legislação extremamente progressista, avançada e, ao mesmo tempo, equilibrada, prevendo regras que permitem tanto o combate a crimes como a proteção à privacidade dos internautas. Pois bem, eu acho que a fala do deputado Molon, em primeiro lugar, ela foi muito importante porque ela foi muito didática, né, Vinícius? Sim, foi bem interessante que ele procurou deixar bem claro o significado de cada um dos princípios, né, que ele destacou. Sim, claro que eu imagino, ao longo de todo esse tempo, ele já deve ter feito essa explicação diversas vezes, em diversos lugares diferentes, né? Sem dúvida. Mas de qualquer forma, como uma primeira fala, eu acho que ele preparou bem o terreno para as outras opiniões que virão logo em seguida. E essa questão que ele coloca do estabelecimento de três princípios no Marco Civil, que seriam a neutralidade da rede, a proteção da privacidade e a proteção da liberdade de expressão, é importante a gente ter isso em mente e notar que é justamente sobre esses princípios que não há uma concordância, que há uma série de pessoas que discordam com os mais variados argumentos, né? Principalmente, a gente pode começar aqui pelo primeiro, no que diz respeito à neutralidade de rede, certo? Certo. A questão da neutralidade, isso aqui é um assunto bastante complexo, a neutralidade da rede, né? Mas talvez a gente faça um podcast, um episódio futuro, só sobre neutralidade. Uhum. Mas, tratando de uma forma rápida aqui, a ideia é que não se possa fazer que as telecoms ou os provedores de acesso não façam acordos com uma determinada empresa em detrimento do serviço de outras. Certo. Pegar apenas como exemplo o Netflix e o Netmovies. Uhum. São duas empresas concorrentes, ambas oferecem filmes, documentários, etc., por streaming. Então, você imagina que daqui a pouco os provedores de conexão fazem um acordo ou fazem uma proposta para a Netflix: olha, tu me paga tanto e eu dou uma vantagem, eu garanto a qualidade do tráfego dos teus dados, né, para os teus clientes. Certo. E aí, em detrimento, por exemplo, do concorrente Netmovies. Uhum. E aí, com certeza, o que vai acontecer? Quem está usando Netmovies vai migrar para o Netflix. E a Netflix vai ter uma vantagem na oferta do seu serviço. Então, essa é uma coisa. Essa é a garantia da neutralidade, né? É uma das coisas envolvidas na neutralidade. E muito importante também é permitir que eu faça o uso que eu quiser do link que eu contrato. Uhum. A gente já viu, a gente sabe de empresas que colocam algum tipo de traffic shaping, de limitação de tráfego, quando vê que, por exemplo, o usuário está utilizando BitTorrent. E essa também é uma prática perniciosa, porque o usuário ele não tem condições de saber, na prática, se está sendo ou não feito um traffic shaping sobre a conexão dele. Uhum. Por isso mesmo que o Marco Civil coloca, no que diz respeito às exceções à neutralidade de rede, que caso elas existam, deve haver uma transparência. A empresa, caso faça alguma medida de controle, né, que viole a neutralidade nos casos que permitidos, ela deve informar adequadamente como, o porquê e como isso é feito para o usuário. Né? Ele deve ser informado disso. Tem que haver um cuidado bastante grande, né? Senão daqui a pouco, se não houver um critério adequado em cima disso, de quem vai decidir o que pode, né? Quais são as exceções... Uhum. A gente vai acabar sendo só informado que algumas coisas vão acontecer e problema teu. Isso não seria legal. E pegando a exceção que o Molon coloca, com relação com critérios técnicos, né, indispensáveis ao bom funcionamento da rede, e ele dá o exemplo de degradação de entrega de e-mail para facilitar ou para melhorar transmissão de voz sobre IP ou transmissão de vídeo, né? Uhum. Em tempo real, principalmente, ou qualquer aplicação que tenha algum tipo de interação, onde isso é que é mais crítico ainda, né? Uhum. Aí a gente vai ter alguns detalhes, né? Alguns cuidados. Tem várias empresas que confiam na velocidade do e-mail para as suas operações de negócio. Claro. Né? E quando, na verdade, o e-mail não tem uma garantia. Assim, ele acaba sendo entregue muito rápido, é verdade, né? De fato. Mas, segundo lá a RFC, que define o serviço de e-mail, a gente pode ir lá até ter 4 dias tentando entregar um e-mail. Uhum. É factível ficar até 4 dias tentando entregar um e-mail. Eu fico imaginando, já que o e-mail tem um tráfego bastante grande na internet, né? Ele é responsável por boa parte do tráfego da internet, o que aconteceria se a gente passar a ter, ou seja, a gente começa a chegar num gargalo em determinados links E isso vai começar, isso vai acabar resultando num atraso da entrega dessas mensagens. E aí, empresas que utilizam, por exemplo, o e-mail, que pode sofrer essa degradação, contando com o tempo de entrega dele como sendo mínimo, como sendo muito rápido, podem vir a ter algum tipo de problema para o seu processo, para a sua operação de negócio. Mas, claro, está utilizando de forma errada, porque já se sabe há muito tempo atrás, se assume que o e-mail não é algo interativo, não é algo que funciona em tempo real, digamos assim. Eu acho que o ponto principal aqui são duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é que não se trata apenas de uma questão jurídico ou tecnológica, né? É muito mais do que isso. Aí há problemas econômicos e há problemas concorrenciais também, porque muitos desses atores aí, dessas empresas que envolvem vídeos e coisas do gênero, ou até mesmo as redes sociais, enfim, são grandes monopólios. Né? A internet, nós lidamos com muitos monopólios na internet também. Então, é um assunto que deve ser tratado também sobre esse aspecto econômico, saber quando que uma ou outra escolha pode afetar a livre concorrência. E o Marco Civil coloca essa situação de que as práticas não devem afetar a livre concorrência. Né? Num cenário, Guilherme, até para ser bem, bem rápido, num cenário em que os links estariam operando num limite, né? Uhum. E que a gente tenha uma diferenciação de tráfego visando aplicações de tempo real, a gente não pode esquecer que a gente tem aplicações de fornecedores diferentes e que são concorrentes entre si. Sim. Então, daqui a pouco, o Skype, por exemplo, é uma aplicação de voz sobre IP. Depende muito é tempo real, depende muito do tempo de propagação aí na rede. Uhum. E aí pode-se entender que os tráficos VoIP vão ter uma preferência na internet brasileira. Ok. Então, quem que vai entrar nessa preferência? O Skype, o próprio o Google tem aquele serviço, o Google Talk, né? Uhum. Tem um Google Talk. Aí tem alguns outros serviços de voz sobre IP. Agora, se tiver uma pequena empresa está começando um novo serviço, né? Esse processo, ou seja, ela tem que conseguir chegar de alguma maneira no comitê gestor, né? Alguém que vai definir isso e dizer, olha, meu tráfego é esse aqui, tem essa característica aqui e eu também quero entrar na garantia de qualidade lá para voz sobre IP, porque senão eu não vou conseguir atingir os meus clientes com a qualidade que os meus concorrentes têm. É que nós estamos conjecturando aqui, né? Essas questões, provavelmente, esse tipo de questão vai ser objeto desse decreto regulamentador. Uhum. Que o Marco Civil prevê lá no parágrafo 1º do 9º, se não me engano. Né? Sim, parágrafo 1º do artigo 9º, dizendo que a discriminação ou degradação será regulamentada nos termos das atribuições privativas do presidente. Ou seja, vai ter um decreto para regular isso. Então, essas conjecturas que a gente faz aqui vão precisar ser discutidas nesse outro fórum, justamente. As empresas vão ter que pedir, como é que vai ser, né? Vão existir exceções temporárias, né? Eu participei de um debate um dia desses onde estava o Diego Canabarro, ele faz parte aqui do Segov, da URGS, que é Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo, e ele colocou um exemplo de uma exceção que seria serviços de emergência, né? Que seria o caso de uma grande catástrofe natural, onde se poderia priorizar, por exemplo, o tráfego do WhatsApp ou de outros tipos de mensageiros, né, sobre tráfego de vídeo, enquanto está havendo aquela situação de desastre, para permitir que as pessoas se comuniquem com mais rapidez. Né? Seria um exemplo interessante. Aí a questão é, esse decreto vai regular se as exceções vão ser permanentes, vão ser temporárias, assim, todas essas coisas a gente vamos ter que voltar a discutir, a falar sobre isso, né? Mas assim, o principal é que a gente ficou com a neutralidade da rede. Temos uma neutralidade. Pelo menos como princípio, né? É. Ela está estabelecida como princípio e isso já é muito bom. já é um bom começo. E para finalizar, antes da gente ir para o próximo convidado, a questão da neutralidade eu acho que a base disso é que ela só deve servir para ajudar, para melhorar a situação do usuário e não para piorar a situação dele. É verdade, Guilherme. Isso é extremamente importante. Um outro tópico, antes da gente passar para o próximo... Sim. próximo convidado, é a questão dos logs. Algo que, inclusive, nós dois já tivemos várias discussões a respeito, né? Sim. Ficou estabelecido que os logs devem ser armazenados por, no máximo, 6 meses. No máximo, não, desculpa. Pelo por prazo. Pelo prazo de 6 meses. Não fala... Não fica se é o máximo de 6 meses. Mas eu entendo que é um mínimo. Sim. Né? Mínimo... Deixa eu só te interromper. Os 6 meses para o provedor de aplicações. E não para o provedor de acesso. Para o provedor de aplicação. Né? Sim. E aí entra uma dúvida, ou seja, posso manter por mais de 6 meses? Ou eu tenho que seguir à risca o que diz o Marco Civil? É por 6 meses. Não está dizendo que é o mínimo, não está dizendo que é o máximo, é 6 meses. Uhum. É. Se esse é o tempo máximo que eu posso armazenar logs de aplicação, eu acho que é muito pouco. No ponto de vista... Aí a gente começa a entrar naquele choque, né? No ponto de vista de TI, no sentido de diagnosticar problemas, diagnosticar potenciais invasões ou coisas assim. Por que que é muito pouco? Porque não são... São vários os casos em que invasões acontecem, não são detectadas dentro desses 6 meses, e depois, quando alguém se dá conta que tem alguma coisa errada, você já não tem mais registro do que aconteceu. E aí você está praticamente no escuro, né, para conseguir definir, para conseguir descobrir por onde que se deu a entrada, por onde que se deu acesso ao sistema que foi invadido. Né. Então, aqui eu tenho uma dúvida bastante grande no sentido de é 6 meses e ponto final? A questão aqui, e talvez seja essa nossa discordância entre nós mesmos aqui do podcast, quando tu diz logs para fins de TI ou log para fins de manutenção, né? Eu acredito que o objetivo maior seja que, mesmo que o log seja para manutenção, nós temos que preservar e nós temos que garantir a proteção da privacidade e da intimidade. E realmente esse é um dos pontos onde não há um consenso. A versão anterior, se não me engano, do Marco Civil, não obrigava os provedores de aplicações a guardar esses logs. Né? E agora essa outra versão, conforme o deputado Molon falou, por meio de um pedido, inclusive da própria polícia, houve essa necessidade de guardar por seis meses, pelo prazo de 6 meses. Isso. E aí quem defende a privacidade, né, que é o outro lado, digamos assim, né, aponta que isso seria... Uma vigilância, um monitoramento a priori, ou seja, a pessoa não cometeu crime nenhum, não fez nada errado, mas ela está sendo monitorada porque ela pode vir a cometer um crime, né? Tem esse ponto de vista, que é aquilo que a gente vê no filme que a gente já indicou várias vezes aqui, sim, que é a vida dos outros, né? Sim, sim. Inclusive, foi a Alemanha que tu viu, Guilherme, que eles tiraram completamente a questão de logs de aplicação. É o que eu ia dizer, na União Europeia está havendo um movimento para não guardar os logs de aplicação. É, nós temos uma decisão alemã de 2010, do Tribunal Constitucional Alemão, dizendo que eles acreditavam que essa era uma medida muito desproporcional e que, entre outras coisas, não havia um background ali de proteção adequado para a seriedade desses dados. E mais recentemente, o Tribunal de Justiça da União Europeia, agora no mês de abril de 2014, também declarou inválida a diretiva sobre a conservação de dados e mais ou menos nesse sentido, né, que ela seria desproporcional e que ela... causaria nas pessoas, e eu passo a ler aqui, né, é suscetível de gerar nas pessoas em causa a sensação de que a sua vida privada é objeto de vigilância constante. Então, defender esse posicionamento, né, que é bastante delicado, ou seja, talvez nós não consigamos chegar à autoria de certos delitos, tanto criminais quanto envolvendo o direito civil, por exemplo, mas nós temos, e a União Europeia, que é muito tradicional nessa proteção de direitos fundamentais e humanos, eles estão caminhando para um lado de que isso não é bem assim. Né? Claro que se houvesse a necessidade de guardar, nós precisaremos, e se o Marco Civil passar dessa maneira, nós vamos precisar de todo um arcabouço de segurança da informação, de regras muito rígidas, de boas práticas a serem seguidas, imaginando que isso passe do jeito que está, né? Para que esses dados efetivamente recebam um grau de proteção à altura da sua sensibilidade. Porque no caso de um simples incidente, por exemplo, nós poderemos aí ter uma né, uma violação muito grave e uma violação muito ampla dos direitos de muitas pessoas, fora o fato de achar que essas pessoas aí, ou ter em mente que essas pessoas seriam potenciais suspeitos. Tanto, eu acho que a gente já pode ir passando, Vinícius, pro nosso próximo convidado, que ele dá um exemplo, que eu não quero antecipar aqui, mas ele dá um exemplo bem interessante nesse caso. E é importante dizer, né, a gente quer fazer com esse podcast aqui um espaço plural de discussão e de debate, ou seja, colocar o maior número possível de posicionamentos, inclusive alguns conflitantes, para que você, ouvinte, possa aí formar a sua ideia, né? Não queremos impor nenhuma ideia para você, queremos que você tenha condições de chegar às suas próprias conclusões. Para isso, nós vamos ouvir agora o nosso próximo convidado, que é o Paulo Sá Elias. O Paulo Sá Elias, ele é mestre em Direito Empresarial, é professor universitário e também um dos precursores no estudo do Direito da Tecnologia, com trabalhos acadêmicos sobre o tema desde 1992. Ele é uma das referências naturalmente obrigatórias no assunto e também é autor do livro Contratos Eletrônicos e a Formação do Vínculo. O que eu acho interessante no depoimento do Paulo Sá Elias é que ele coloca algumas questões ali que demonstram como essa área é complexa. Ele dá um depoimento de uma situação que aconteceu com ele, onde ele defendeu um cliente em um caso bastante famoso, e como muitas vezes a defesa de certas situações pode ser bastante custosa, né, para pro profissional, para o advogado em questão. E ele parte desse cenário, desse depoimento dele, para entrar nas questões polêmicas sobre o Marco Civil, inclusive destacando aí as situações onde algumas pessoas são despreparadas que atuariam nessa área. Então, vale a pena ouvir o que o nosso amigo Paulo Sá Elias tem a nos dizer. Meu caro Guilherme Damásio, olha só, eu não gosto de dar entrevistas, não, viu? Eu recebo vários pedidos e dificilmente eu aceito algum, que acaba irritando alguns amigos jornalistas, colegas e até mesmo me prejudicando profissionalmente. E como diz o nosso amigo Omar Kaminsky, eu acabo com isso dando oportunidade para que essas figuras bizarras e pitorescas, esses moleques que ainda nem saíram das fraldas, que não sabem absolutamente nada da vida, nem do direito brasileiro, muitas vezes plagiários e estelionatários intelectuais ocupem espaço nessa mídia lamentável que propaga as barbaridades, os verdadeiros absurdos que eles falam. Mas fazer o quê, Guilherme? Não é? Eu prefiro ficar bem longe dessa gente, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou cansado, para te falar a verdade, é algo realmente que me irrita profundamente. Agora, falar para o seu programa, para a Cristina De Luca, para o Convergência Digital, agora até aquele rapaz de Brasília, Capital Digital, né? Que também é do Convergência Digital, que me impressionou positivamente em relação ao Marco Civil, e outros poucos amigos jornalistas, eu falo sim, falo com prazer. Então, muito obrigado pelo convite. Eu quero aproveitar a oportunidade para desmentir uns garotinhos malvadinhos dessa nova geração que nem sabem o que é ética e ficam espalhando por aí com alguns jornalistas desinformados em São Paulo, no Rio e em Brasília, que eu usei a minha inteligência aqui como profissional da área jurídica e acadêmica para remoção de conteúdos legítimos de liberdade de expressão e manifestação do pensamento na internet, como se eu fosse favorável a essa coisa horrorosa que é a censura. Somente pelo fato de eu ter advogado pela atual prefeita de Ribeirão Preto em um famosíssimo processo que você ouviu falar, uns milhões de reais, contra uma empresa multicolorida. Olha só, eu não tenho nada a ver com essa gente, não tenho vínculo político nenhum, nem com petistas, nem com PSDB, PMDB, Telecom, Febraban, Serasa, seja lá com quem for. Isso é um absurdo, é maldade pura. E eu não tenho rabo preso com ninguém. Aliás, essa causa só me trouxe aborrecimentos. Briguei com pelo menos umas 5 pessoas por causa disso. Queira você saber, as pessoas acreditam nessa garotada sem nunca ter lido a íntegra do processo ou até mesmo a petição inicial, sem nunca ter vindo falar comigo, por exemplo. Então, Guilherme, eu desafio esse jardim de infância, entendeu? Malvado e inexperiente a apontar um único processo judicial no Brasil onde eu assinei uma petição, onde usei o meu nome e meu conhecimento jurídico para remover conteúdo que fosse legítima manifestação do pensamento e liberdade de expressão na internet. Nunca, jamais eu aceitaria uma causa assim. Não existe isso. É mais uma tentativa de prejudicar a minha reputação, de prejudicar a minha imagem, ao lado de tantas outras ameaças que sofri e ainda sofro, que sempre combati. Isso é importante deixar bem claro e continuo combatendo. É o irresponsável e imbecil comportamento de reiterada prática de desobediência a ordens judiciais legítimas, fundamentadas, entendeu? Dessa prática descarada e arrogante de contempt of court aqui no Brasil, para usar a expressão em inglês que o professor Marcelo Thompson, lá da Universidade de Hong Kong, me ensinou, do Oxford Internet Institute. Aliás, é importante deixar bem claro isso, né? Que ele foi censurado, mas isso nós vamos falar oportunamente. Então, essa verdadeira afronta, não é, ao Poder Judiciário é o foco, né, que me causou esses problemas. Mas eu não vou me estender nesse assunto, não, pois isso já me trouxe bastante, uma série de aborrecimentos. Nem de falar isso oportunamente ao Ministério Público Federal, lá em Brasília. Vou falar sobre o episódio de Hong Kong, o e-mail do Snowden, ONGs, o CISP, censura professores, ameaças, enfim, tudo foi feito comigo. Mas vai chegar a hora certa. Quanto a essa questão que você me perguntou do Marco Civil, meu amigo, eu nunca fui contra também o Marco Civil. É mais uma mentira dessa garotada. Aliás, a verdade é que o Guilherme Almeida, que trabalha lá atualmente com o meu ex-professor José Eduardo Cardoso, que ele me deu aula na época que ele era, acho que nem era vereador, se não me engano, um excelente professor de direito administrativo, aliás. O Zé Eduardo Cardoso, o Guilherme Almeida, hoje trabalha no Ministério da Justiça com José Eduardo Cardoso, e foi ele quem me falou sobre esse projeto do Marco Civil no passado. Eu achei a ideia interessante e eu sempre falei sobre o Marco Civil e, enfim, apoiei essa ideia, inclusive numa reportagem no Estadão. E participei do projeto quando ele estava em consulta pública, enviando a minha colaboração, que foi removida do sistema. Tinha um sistema Wiki lá de colaboração do Marco Civil, e o que eu escrevi foi removido. Eu quero que isso fique bem registrado, porque alguém foi lá e removeu a inserção que eu havia feito. E eu gostaria muito de saber quem fez isso. Inclusive, a pessoa que editou o verbete Direito da Informática na Wikipedia, removendo o meu nome em uma certa oportunidade. Também queria saber quem foi. Então, eu chamei atenção naquela oportunidade, Guilherme, quanto à vigilância, justamente contra essa questão de monitoramento prévio das pessoas sem ordem judicial. Isso é um absurdo jurídico de proporções catastróficas. Seria o mesmo que você instalar várias câmeras filmando o interior de nossas casas, porque um dia alguém pode cometer um crime. Ah, então, se um dia isso acontecer, ótimo, a gente já tem gravado aquele período anterior porque o fulano lá cometeu um crime. Isso é um absurdo. Os seus registros da internet, os aplicativos, todos os URLs que você visitou antecipadamente, não tem cabimento. O que eu tinha defendido na oportunidade era que nos casos envolvendo direito criminal, essa coisa de investigação que é muito importante, né, os suspeitos investigados da decisão judicial em diante seria possível isso, nunca retroativamente. Não é? Seria um absurdo. Né? E isso foi removido naquela época. Misteriosamente removido. E tem também a crítica que eu fiz a esse artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1º, que, na minha opinião, é uma brecha para essa questão da neutralidade. Entre os outros absurdos que nós estamos encontrando lá no texto, né, que foi amplamente comemorado, né, existe a questão da responsabilidade civil. Veja lá o parecer do Ministério Público Federal, basta ler o artigo civil, o Código Civil da Responsabilidade Civil Objetiva, todo o regime jurídico, né, que está da responsabilidade civil no Brasil, e compare lá com um artigo que foi inserido lá no Marco Civil, que deveria ser pintado de várias cores, inclusive. Então, são muitos aborrecimentos. E eu espero que o Marco Civil fique livre desses lobistas, né, dessa coisa perniciosa que são os lobistas de ambos os lados. E eu escrevi, inclusive, Stanford, Liberation Tech, deu divulgação a isso, que nós deveríamos, eu até falei recentemente lá, que a gente deveria desinfetar, né, we must, foi mais ou menos isso, o Marco Civil, que a gente tem que tirar esse pessoal de lá agora no Senado e tentar fazer com que o Marco Civil seja aprovado como a gente gostaria que fosse mesmo, né? Sem essas inserções que foram colocadas pelos lobistas. Então é essa a minha contribuição, meu amigo. Um grande abraço para você, parabéns pelo seu programa. Pois bem, esse depoimento do Paulo Sailiz, ele é interessante, ele destaca uma série de coisas e ele destaca também um aspecto interessante, que é a questão política, né, dessas decisões que estão sendo feitas. Né? E ele coloca ali a existência de alguns lobbies e tal, e isso não é segredo, né, faz parte desse nosso processo político, mas em alguns casos, certos interesses que não os interesses mais democráticos podem prevalecer, né? E o Paulo também, ele é uma das vozes acerca das críticas a esses três pontos, aos três pilares, ou aos três princípios, né? Uhum. Neutralidade da rede, proteção da privacidade e a questão da liberdade de expressão. E ele, e a crítica dele, pelo que eu entendo, acerca da neutralidade, é que não deveria haver exceções. Né? É essa leitura que tu faz também, Vinícius? Não, eu concordo que haja exceções, né? Uhum. Com relação a garantir que a internet funcione de maneira adequada. Né? Uhum. A minha preocupação, o meu medo... como é que esses critérios, como é que essas exceções, né, vão ser definidas? Que critérios, sim, vão ser utilizados para isso? Uhum. Quem vai determinar isso? Né? Então, até pouco tempo atrás, isso mudou, né? Mas até pouco tempo atrás, mesmo com a gente tendo um órgão regulador como a Anatel, né, uhum, as telecoms, né, eram obrigadas a nos fornecer garantir só 10% daquilo que a gente contrata, daquilo que a gente paga. Uhum. Né? E a gente tem a internet mais cara do mundo, praticamente. Então, não me adianta nada. Assim, acho que sim, que deve haver um controle, que deve haver algum tipo de diferenciação de tráfego. Não por empresa, mas por característica mesmo. Por exemplo, tranquilamente e-mail poderia sofrer, sim, né, algum tipo de degradação em função de outros tipos de tráfego. Pode ter gente que vai discordar disso, né? Uhum. Mas a parte complicada nessa discussão, e esse é o meu receio, é de definir o critério. E quem vai definir esse critério? Sim, então tu concordas com o Paulo, na verdade, porque ele diz que pode haver uma brecha aí para o desrespeito à neutralidade. Né? Sem dúvida, a Anatel é para fiscalizar. Estou falando da Anatel porque a gente vive se irritando com as empresas de telecom. Né? E a Anatel, que deveria proteger o consumidor, não protege. A gente tem um órgão regulador, a gente tem... Né, isso, é só um exemplo, né? A gente tem... uma lei, tem um órgão que é responsável, que define os critérios, não sei o quê. E ainda assim, só 10% da internet, só 10% do que a gente contrata é o que tem que ser garantido. É. E a gente tem os preços que a gente tem. Então, eu fico imaginando, perdão, fico imaginando uma situação semelhante em que pode haver diferenciação de tráfego para garantir o funcionamento da internet, o bom funcionamento da internet. Né? E essa diferenciação de tráfego, dependendo do ponto de vista de quem a define, pode ser coisas completamente diferentes daquilo que, por exemplo, eu quero, ou daquilo que a empresa X quer, ou daquilo que a empresa Y deseja. Então, eu vejo, sim, uma brecha ou perigo, né, de nós termos probleminhas como os 10% lá definido pela Anatel, né, de garantia da banda que a gente... do que a gente contrata. Sim. Então pode vir a acontecer alguma distorção em razão da visão de quem sentar lá para decidir isso. Aí é um problema institucional, na verdade, né? Imaginando que o modelo seja perfeito e que as instituições, ou melhor, imaginando que as instituições funcionassem de uma forma perfeita, adequada e esperada, né, talvez nós não nos preocupássemos, mas na realidade nós sabemos que em alguns casos há desvios, né, principalmente no Brasil. Né, esses órgãos, tanto o CGI quanto a Anatel, eles vão lidar com grandes empresas, grandes monopólios, né, com interesses milho ou bilionários. Bilionários, sim. Uhum. E aí a gente tem que entender muito bem, né, enquanto a coisa é completamente neutra, digamos assim, né? Ninguém faz nenhum tipo de degradação de serviço em função de outros serviços prioritários e coisa assim, ainda haveria possibilidade, né, de o dono do link decidir o que ele gostaria de priorizar. Embora tenha problemas de isolamento de tráfego que se perde na internet e tal, mas são questões técnicas envolvendo QoS e traffic shaping, né? Mas... ainda estaria na mão do usuário decidir. Ou seja, eu posso fazer aqui no meu link, pelo menos controlar na saída e mesmo a entrada, do que eu quero priorizar. E daqui a pouco a gente está falando mal do e-mail aqui. Falando mal não, a gente está dizendo que o e-mail pode ser... Preterido, né? Preterido em relação a outros tipos de tráfego. Mas daqui a pouco a minha empresa trabalha prioritariamente com e-mail. E eu não uso voz sobre IP. Eu não quero saber de vídeo, de streaming. Eu trabalho apenas com o e-mail. E aí eu posso me sentir prejudicado se, de repente, o tráfego de e-mail sofrer algum tipo de limitação. Sem dúvida. Porque outros querem ver vídeo, outros querem... Então... São escolhas, na verdade. São escolhas. Não há neutralidade quando se fala em melhor funcionamento da rede, porque tu vai ter que... Quais são esses critérios? São econômicos? Alguém vai ter que definir. São éticos? Alguém vai ter que definir. Então, neutralidade mesmo, 100%, né? Seria simplesmente... Deixa os algoritmos lá de roteamento funcionarem como eles, né, funcionam, sem a gente definir nenhuma vantagem para um tráfego ou outro, e sem exceções. Mas esse é o grande problema dessa discussão, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que sim, que pode ser dependendo do interesse de alguns serviços, né? Pode ser que seja, tem que haver algum tipo de priorização de tráfego sob pena de serviços não funcionarem. Principalmente coisas que são interativas, como voz sobre IP, uma videoconferência, coisa assim. Nós utilizamos, inclusive para gravar esse podcast, né, a gente utiliza a voz sobre IP, e tem dias que a gente desiste de gravar. Né, tem dias que fica impossível porque a qualidade da rede fica muito ruim. E nós usamos bastante, aí no caso na Brown Pipe, né, para o nosso trabalho, a gente utiliza para videoconferência com clientes. E nem sempre é possível o cliente utilizar, dependendo de onde o cliente está, nem sempre ele consegue utilizar a videoconferência. Então, há essas necessidades, essas questões técnicas, né, a serem discutidas, mas se o Marco Civil já não agrada a todo mundo, eu acho que essa questão de controle de tráfego, mesmo as exceções lá que estão previstas, né, com relação à neutralidade, vai desagradar mais gente ainda. Vai ter muita polêmica em torno disso, e sim, acho que a gente tem acredito que a gente tem um risco bastante grande de começar a ter distorções aí, de violações da neutralidade, por exceções concedidas sem muito critério, ou que sofreram algum tipo de influência obscura, né, oculta, em alguma situação, em algum momento. É, o Marco Civil, em tese, permitiria isso, né, ao estabelecer exceções. Sim. Eu não posso também deixar de falar aqui na outra questão que o Paulo Saelias coloca, e talvez essa seja uma das questões mais debatidas e que há mais discordância, que diz respeito ao artigo 19 e a questão da responsabilidade civil, né, que em linhas gerais há uma mudança, caso o Marco Civil seja aprovado nesses termos, vai haver uma mudança, inclusive na própria jurisprudência do país, né, porque atualmente o STJ, na falta de uma lei, né, o STJ precisou estabelecer uma regra ali, decidir no sentido de que, em havendo a publicação de um conteúdo ilícito em um provedor, né, por um terceiro, a pessoa ofendida, né, ou a pessoa ofendida, bastaria uma simples notificação do provedor para que nascesse no provedor a obrigação de retirar esse conteúdo do ar. Algumas decisões estabelecem, inclusive, o prazo de 24 horas para essa retirada, e o STJ vem se posicionando nesse sentido. Caso o provedor não retire depois de notificado, ele passa a ser corresponsável aí, pela propagação de um conteúdo ilícito. Pois bem, o artigo 19 muda isso, muda esse cenário, dizendo que haveria, com o intuito de proteger ou de assegurar a liberdade de expressão, haveria necessidade de uma ordem judicial para se retirar o conteúdo. E aí os críticos dizem que, mesmo que o provedor tenha ciência da ilicitude do conteúdo, se não houver ordem judicial, ele não seria responsabilizado pela sua omissão. Então é essa a crítica que o Paulo Sá e muitos outros comentadores e críticos colocam, né? Ou seja, poderia aí se propagar ou piorar a situação de quem tem um conteúdo ilícito publicado na internet, né? Mas o artigo, ele coloca uma exceção, que é, na verdade, duas exceções, que seriam lá no artigo 21, a primeira delas, que diz respeito à publicação de materiais que envolvam a violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cena de nudez ou atos sexuais de caráter privado. E isso mostra, ao meu ver, o casuísmo do Marco Civil, né? Porque enquanto havia esse debate desse artigo aqui, algumas moças, três ou quatro moças, né, no Brasil, elas se suicidaram em função desse tipo de material ser publicado e ser divulgado na internet. Então, se colocou ali essa exceção. É, e aí eu me pergunto, será que seria apenas essa a exceção? Será que alguém que tem um vídeo onde ele é humilhado, ou onde ele sofre bullying, né, ou onde ele apanha, né, será que esse tipo de coisa também não mereceria uma exceção? Claro que do outro lado, né, e aí eu trago um argumento que poderia permitir o artigo 19 do jeito que está, é que não caberia ao provedor decidir qual conteúdo é ou não ilícito, né? Alguns críticos também colocam isso. Não, mas a gente precisa da ordem judicial, porque é papel do judiciário definir a ilicitude de um conteúdo. Claro que dessa forma sim se garante, entre aspas, a liberdade de expressão. Só que daí a gente tem aquele velho problema, né, Guilherme? Que para algumas coisas os provedores de conteúdo querem uma ordem judicial ou exigem uma ordem judicial, principalmente para aquelas coisas que geram bastante acesso, né? Sim, sim. Ao seu conteúdo. E para outras, outras situações perfeitamente legais, inclusive ocorrida conosco. Sem dúvida. Né? A gente fez uma referência a uma passagem de 10 segundos, nem isso, né? Do filme dos Simpsons. Sim. Do desenho dos Simpsons. E nós publicamos esses 10 segundos de vídeo. Sim. Inclusive no show notes a gente tinha posto, se não estou enganado. Não deu uma semana, foi removido, né? Sim. Não, imediatamente ele identificou que era um conteúdo protegido, a gente abriu lá uma disputa, né? Isso, exatamente. E depois de uma semana mesmo com a nossa disputa, o vídeo foi retirado do ar em desrespeito à lei de direitos autorais brasileira, que permite o uso de pequenos trechos de obras, ainda mais para fins de estudo, né? Exatamente. Nenhuma e aí, questão comercial ali. E aí, nesse caso, não houve ordem judicial nenhuma. Pois é, o Marco Civil, ele tomou essa opção também. Né? Ele deixou de decidir a questão dos direitos autorais e diz que não se aplica essa questão da ordem judicial aos direitos autorais. Né? Claro que a questão de direitos autorais na internet ela é igualmente complexa, talvez não desse para discutir tudo ao mesmo tempo. Há uma ideia de se modificar essa legislação nos próximos anos, né? Mas enfim... De fato, se tomou uma decisão que indiretamente quer se dizer que direitos autorais, na minha concepção, né, talvez eu esteja errado, mas que os direitos autorais são mais importantes do que a honra das pessoas. E é o que me parece, porque para tirar algum conteúdo que eu entendo que me prejudique de alguma maneira, ainda que seja claramente, ainda que seja óbvio o prejuízo que eu sofro por conta de estar na internet, eu vou precisar de uma ordem judicial. Senão o produtor não é obrigado a retirar. Sim. Agora, se é algo relacionado a direito autoral, isso é retirado de uma hora para outra, nem é aceito, né? Ainda que dentro da lei, ou seja, ainda que feito de forma perfeitamente legal, em respeito aos direitos autorais, que nós dois procuramos sempre respeitar, né? Claro. Como é que fica isso, né? Por que para uns é diferente? Por que o direito autoral é tão mais importante do que o direito, como tu coloca, a honra da pessoa? Eu acho que a tua pergunta ela é auto-explicativa. É. Verdade. Mas assim, esse ponto ele é bastante relevante. Algumas pessoas dizem, mas a gente precisa garantir a liberdade de expressão, porque se não houvesse isso... As pessoas poderiam começar a abusar desse pedido dessa notificação extrajudicial para retirada, né? Bom, mas se isso acontecer, então que se puna, é melhor que se puna os abusos, né? O provedor ainda tem a opção de retirar de forma provisória do ar um determinado conteúdo para decidir. Caso ele decida mal, ele também pode ser responsabilizado. Caso a pessoa faça uma denúncia falsa, ela também deveria ser responsabilizada e o Marco Civil... não coloca isso, né? O caso dos denunciantes fazem denúncias falsas, né? E isso poderia ter sido previsto de uma outra forma, sem dúvida. Bom, Vinícius, vamos para o nosso próximo convidado, então, que gentilmente também aceitou falar conosco, que é o Danilo Doneda. Danilo Doneda é doutor em Direito, professor da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da FGV. Ele é coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Digitais no CTS da FGV do Direito Rio. Também ele é coordenador geral de estudos e monitoramento do mercado na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. E também o Danilo ele é autor de uma das obras mais importantes no que diz respeito à proteção de dados aqui no Brasil, que é o livro Da Privacidade, a Proteção de Dados Pessoais. Sem dúvida, quem lida com privacidade, quem lida com proteção de dados pessoais, é referência obrigatória essa obra do Danilo, por isso ele vai falar para nós um pouco sobre algumas questões aí envolvendo a proteção à privacidade e a proteção de dados pessoais. Vamos ao Danilo. Olá, ouvintes do Segurança Legal, aqui quem fala é Danilo Doneda. Eu fui gentilmente convidado a fazer alguns comentários sobre o Marco Civil, sobre o estado atual do projeto que está sendo discutido no Senado, em relação especialmente a temas de privacidade e proteção de dados pessoais. Bom, antes de tudo, é necessário ter em mente que o Marco Civil, na sua última versão, principalmente com o seu andamento, sua tramitação no Congresso Federal, mudou muito em relação ao espaço que dedica à proteção de dados pessoais e privacidade. Isso aconteceu, muito provavelmente, em vista das revelações de Edward Snowden, da discussão que isso veio a causar no Brasil, e também de alguns pedidos, de alguma demanda que foi identificada, provavelmente pelo relator, pela sua equipe, em relação ao fortalecimento de alguns aspectos relacionados à privacidade no texto do Marco Civil. Como isso acabou transparecendo no texto final? Bom, muito bem. O Marco Civil manteve a ideia de que entre os princípios da utilização da internet no Brasil estão ligados diretamente à proteção da privacidade e à proteção dos dados pessoais na forma da lei. São os incisos 2 e 3 do artigo 3º. E é necessário fazer uma menção importante a esse artigo 3º. Primeiro, o fato de que a proteção da privacidade E a proteção aos dados pessoais é feita em incisos diferentes, é feita de forma diferente. Isso é um enfoque bastante moderno, bastante interessante para a questão da privacidade das pessoas, que trata elas de forma conjunta, porém diferenciada, porque a privacidade é um direito à personalidade, à proteção da privacidade, que tem um histórico muito forte, muito importante, mas que tem um aspecto subjetivo também muito forte. Ao passo que a proteção aos dados pessoais já tem um caráter de objetividade um pouco maior, no sentido que tem um objeto direto de proteção, que são os dados pessoais. Tem uma estrutura, tem uma forma própria de concretização, tanto é que a proteção de dados pessoais é mencionada que deve ser feita na forma da lei. Então, já vem sendo concebido o Marco Civil na expectativa de harmonizar-se com uma outra legislação vindoura, que é uma legislação específica sobre proteção de dados pessoais. Essa legislação que atualmente encontra-se em estado de elaboração no Executivo, que trataria não somente dos dados pessoais da internet, mas em qualquer outra situação onde existam, onde estejam em jogo os dados pessoais. Bom, entre os direitos e garantias dos usuários, no artigo 7º, nós verificamos também que há várias menções à privacidade, aos dados pessoais. Basicamente, incisos 1, 2 e 3, são direitos do usuário na internet, inviolabilidade e intimidade da vida privada. Aqui temos o eco direto, ressoa a Constituição Federal, ressoa o próprio Código Civil, quando trata do direito à privacidade através da vida privada. E aqui, no inciso 2º, também ressoa diretamente a Constituição Federal, que fala da inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Aqui é um eco do artigo 5º, 12 da Constituição. E o 3, no inciso 3, da mesma forma, a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Aqui inova-se em relação ao dispositivo constitucional, que na Constituição, protege somente a comunicação enquanto ela está ocorrendo, isso é, no momento da comunicação, no inciso 3º, a informação em caráter estático está protegida também, o que justamente fecha o ciclo no sentido da proteção ampla aos dados pessoais, sejam eles encarados no momento de sua transmissão, como quando são armazenados. Por fim, o inciso 7 fala do não fornecimento a terceiros de dados pessoais, inclusive registro de conexão, salvo nas hipóteses de lei, que vamos falar daqui a pouco. E também os incisos 9 e 10. O inciso 9 fala do consentimento expresso que é necessário para uso de dados pessoais, e o artigo 10 da exclusão dos dados pessoais sempre que houver o requerimento do interessado, isso é, do direito ao esquecimento, que pouco vem se falando, mas está presente no código no Marco Civil. Eu queria ainda rapidamente comentar, o Marco Civil também trata de dados pessoais no momento que ele fala da retenção de dados, isso é, na obrigação dos provedores de guardar os dados pessoais. Ele fala disso em dois momentos, no artigo 13, onde já, como classicamente fazia, falava da guarda dos registros de conexão, isso é, do armazenamento pelo provedor na internet dos dados de quem conecta um serviço em determinado momento, no IP, data e hora, duração. E a inovação no Marco Civil é estender a obrigação de guarda de registros, dessa vez por 6 meses, para o provedor de aplicativo na internet, como diz o Marco Civil. O que é o provedor de aplicativo na internet? É todo site, todo aplicativo, enfim, todo aquele serviço na internet que funciona mediante pagamento, certo? Ou tem finalidade econômica direta. Essa inovação no Marco Civil é única no mundo e geraria, ao meu ver, uma questão um pouco problemática, que é a obrigação de todo serviço com fim lucrativo na internet de, por 6 meses, armazenar dados pessoais dos seus usuários. Uma medida que não encontra eco em nenhuma outra legislação, uma medida que pode tornar virtualmente impossível a realização no Brasil de alguns serviços amigáveis à privacidade, como Snapchat, Wecker e tantos outros. Uma medida que, além de colocar na legalidade algumas práticas de retenção de informação por sites, vai torná-las obrigatórias. e algo que deve ser visto com bastante cuidado, ao meu ver, inclusive para termos de proteção à privacidade, como para harmonização internacional de normas a esse respeito. E são esses alguns pontos que eu gostaria de destacar. Muito obrigado aos ouvintes do Segurança Legal. O depoimento do Doneda é bastante interessante. Eu gostaria de destacar poucas coisas aqui, porque, são poucas, mas não são menos importantes. Primeiro, ele faz uma referência ao direito ao esquecimento, né, que é um assunto que eu tenho me debruçado também já há alguns meses, e é interessante a gente ver essa expressão lá no artigo 7º, inciso 10, né, que diz respeito à exclusão definitiva dos dados pessoais após a pessoa ter saído, né, daquela relação com o provedor. Isso é muito importante porque eu, ao utilizar o Facebook há um tempo atrás, eu saí do Facebook e quando eu retornei, os meus dados ainda continuavam lá e eu tinha solicitado a exclusão daqueles dados. Então, nessa hipótese, caso o Marco Civil venha a passar com esse inciso aqui, seria uma prática que estaria em desacordo com um dos direitos dos usuários, né? Um outro ponto que eu acho muito interessante, que poucos observadores notaram, é a questão de que a obrigatoriedade do armazenamento de logs faria com que fossem ilegais certos serviços, né? Os serviços amigáveis à privacidade, como no exemplo que ele dá, o Snapchat, né? Mas nós poderíamos também trazer o próprio CryptoCat, né, Vinícius? Exatamente, o CryptoCat, ele te dá a possibilidade de conversar de forma completamente anônima. Sim. O que primeiro fere a Constituição, né, brasileira. Sim, que proíbe o anonimato. Que, né, proíbe o anonimato. E segundo, eles não vão ter os logs que o Marco Civil tá impondo. É um problema. É um ponto crítico que a gente vai ter, porque qualquer provedor de aplicação, né, os provedores de conexão também têm que manter logs, né, mas qualquer provedor de aplicação vai ter que manter, vai ser obrigatório manter os logs por 6 meses, não é opcional, não é alguma coisa que eu gravo se eu quiser, eu vou ser obrigado a manter por 6 meses. Uhum. E aí, de novo, é aquela discussão, para a polícia, para um auditor de segurança, para a equipe de segurança da empresa e tal, esses logs são valiosíssimos. Claro. É uma das primeiras coisas que a gente coloca em qualquer ambiente de TI, que se tem, principalmente quando se tem aplicações acessíveis na internet, a primeira coisa que a gente coloca é: tu tem log? Tá guardando os logs aonde? E aí tem um artigo que eu escrevi lá em idos de 2007 sobre isso, que está lá no site da Brown Pipe, que é, afinal de contas, o que é um FDR, uma coisa assim, né, o título dele, em que eu comparo os logs de um ambiente à caixa preta de um avião. Uhum. E estabeleço lá o que é importante, ou seja, quais são as restrições de acesso que devem ter esses logs. Então, eu me pergunto, e aí eu coloco o questionamento para o nosso ouvinte também, será que a gente deveria arrancar a caixa preta de dentro do avião? Esse é um outro detalhe. Sim. Tá bom que é uma situação muito específica, né? Mas vai adiantar a gente jogar a caixa preta dentro do avião depois que o avião caiu? Não, não, não vai. Esse é o argumento, inclusive, que motivou a inclusão desses 6 meses. Da obrigatoriedade, né? Inclusive, não só dos 6 meses, mas da obrigatoriedade. Exatamente. Então, sim, eu vejo sim um conflito aí com a questão da privacidade das pessoas. Tá? Uhum. Até o Molon colocou lá no início que os provedores de aplicação e os provedores de conexão não podem trocar dados entre si, né, desses registros. Né? E aí é um problema, porque a gente tem vários provedores de conexão que são provedores de aplicação. Sem dúvida. Tá? Ou que oferecem certas aplicações. Hoje em dia, vamos pegar dois exemplos que a gente sabe aqui de cabeça. A Oi e a GVT, né, ambas te oferecem a conexão e te oferecem serviços como TV, por Sim. assinatura. E em tese, esses dois papéis não poderiam se conversar com relação às tuas atividades ou às minhas atividades, etc., no uso da conexão e no uso do serviço, da aplicação. Então, isso não deveria acontecer, mas é óbvio que isso pode vir a acontecer e que muito provavelmente vai acontecer. E o Molon colocou mais uma coisa importante, tá? A não ser que o usuário autorize explicitamente, né? Uhum. E que ele não seja coagido a autorizar. Olha, cito de novo aqui o documentário Terms and Conditions May Apply. Uhum. Né? Quem não assistiu, procure lá e assista. Vamos botar o link de novo lá no show notes do Terms and Conditions May Apply. Sim, sim. Porque tudo que a gente acessa hoje, a gente aceita os termos e condições e lá a gente dá autorização para uso de todas as informações relativas à conexão, à aplicação e tudo mais. E tu não tem opção de não, eu não quero isso. Né? É um contrato de adesão, na verdade. No documentário fica bem... É bem legal chamar a atenção de pessoas que não se deram conta disso. Os serviços gratuitos não são gratuitos, né? Claro. O Facebook ele não é gratuito, ele ganha dinheiro fazendo o que o Marco Civil disse que não pode ser feito sem autorização do usuário. Que é coletando todo tipo de informação do uso que se faz, não só as informações que o usuário coloca sobre ele lá dentro, mas inclusive do uso que ele faz da própria aplicação. E recolhimento esse que, se você perguntar para 90% das pessoas, elas não têm a mínima noção de como é feito, se é feito, não sabem que é feito. E outras não entendem muito a questão de privacidade, acham que não estou botando nada lá aqui. É. Que seja... Mas é importante dizer que o artigo 12, ele coloca algumas sanções ali, a questão de advertência, até da suspensão temporária das atividades que envolvam os atos, ou seja, estabelece ali tem toda uma seção sobre proteção de registros, dados pessoais e comunicações privadas. Mas tu tem razão quando tu coloca essa questão de que algumas empresas possuem as duas atividades na mesma pessoa, né? E um outro ponto também, até nesse debate que eu comentei, que eu participei há um tempo atrás, em que estava também o coordenador adjunto de inclusão digital aqui do governo do Rio Grande do Sul, o Gerson Barre, e ele colocou também que pequenas empresas podem ter problemas, né, com essa questão da obrigatoriedade da guarda de logs. Né, pequenas organizações ou pequenas empresas talvez não consigam cumprir as normas que vão ser necessárias, né, porque a guarda ela vai ser seguida também de um decreto estipulando como deve ser feito, estipulando medidas de segurança. Creio eu que mais ou menos nos moldes do decreto que regulamenta o cadastro positivo aqui no Brasil, que é um dos poucos decretos que estabelece algumas obrigações de segurança da informação para as empresas. Então, é provável que a gente veja em breve, após aprovado o Marco Civil, um decreto que venha a regular essas situações. E atenção aos gestores de TI, os security officers, né, de plantão, isso com certeza, o Marco Civil com certeza vai impactar na rotina diária e na forma como as coisas são feitas nos seus ambientes. Não é algo que está sendo discutido apenas no âmbito legal e vai ter impacto apenas no âmbito legal. Vai ter um impacto técnico bastante forte. Até porque ele estabelece princípios que são bem amplos, né? E que se aplicam a uma série de serviços prestados na internet também, né? Exatamente. Então isso vai se estender principalmente a empresas que possuem algum serviço. Tipo de aplicação na internet. Você tem uma aplicação na internet, né? Não importa que o número de usuários é pequeno ou grande, você tem uma aplicação na internet, você está sujeito, né, aos princípios e às regras impostos pelo Marco Civil. Essa vai ser uma discussão também, né? Qual a empresa precisa cumprir as regras? Essa pode ser uma boa discussão também, né? Porque coloca lá que o provedor ele precisa ser constituído na forma de pessoa jurídica que exerça essa atividade de forma organizada, né? Então, vai existir algumas discussões, eu acredito. Vinícius, vamos para o nosso próximo convidado, que é o Paulo Renat. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, integra o grupo de pesquisa Cultura Digital e Democracia, dirige o Instituto Beta para a Internet e Democracia, foi o fundador do Partido Pirata no Brasil, ativista do Movimento Mega, foi também gestor do projeto de elaboração do Marco Civil na internet no Ministério da Justiça. Hoje, ele trabalha no TST. Eu gostaria também, antes de passar a palavra, né, ao Paulo Renac, né, que gravou esse depoimento para nós, agradecer o nosso ouvinte, o Samuel Cerzozimo, que foi quem intermediou o nosso contato com o Paulo. Vamos às palavras do Paulo, então. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Aqui quem fala é Paulo Renat, sou mestre em Direito pela UNB e fui gestor do processo de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet em 2009, quando trabalhei no Ministério da Justiça. Quero falar sobre a neutralidade de rede e como ela foi garantida no Marco Civil da Internet, considerando o texto aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 25 de março. Esse texto agora será analisado pelo Senado e, se aprovado, irá para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. A neutralidade de rede, basicamente, é o princípio pelo qual não deve haver discriminações entre os pacotes que trafegam pela internet. O termo neutralidade faz referência à proposta de que a rede seja burra, ou seja, não distinga entre os pacotes. Esse conceito foi cunhado a partir de 2003, em um texto de Tim Wu, que problematizou a possibilidade de operadores de telefonia adotarem medidas econômicas que interrompessem ou dificultassem a livre transmissão de informações pela internet. O interesse desses operadores seria obter maiores ganhos econômicos, satisfazendo interesses de curto prazo, prejudicando no longo prazo as opções de concorrência e inovação. Já Tim Wu adiantou, repito, em 2003, que a neutralidade de rede poderia ser relativizada, por exemplo, entre tipos diferentes de pacotes de dados. O exemplo que ele usa foram e-mails e bate-papo ao vivo, porque os e-mails podem ter uma alta latência. Ao contrário, as comunicações ao vivo, em vídeo, por exemplo, exigem uma baixa latência para que o vídeo não fique travando e impeça a sua utilização. Então, a neutralidade de rede permite que pacotes iguais sejam tratados de forma igual e permite também que pacotes diferentes sejam tratados de forma diferente. O que ela não permite é que pacotes iguais sejam tratados de forma diferente. Imagine você que tem uma conexão de 2 MB de velocidade e o seu vizinho tem uma conexão de 10 MB de velocidade. Simplesmente haverá uma diferença de quanto tempo vocês levam para baixar o mesmo arquivo. Caso a neutralidade de rede fosse quebrada, além de ter que pagar para ter mais velocidade, você também deveria ter que pagar para ter mais acesso, ou seja, para poder acessar tipos diferentes de arquivos. Essa questão da neutralidade de rede fica bem evidente hoje, por exemplo, nos planos de telefonia celular, em que você não precisa pagar nada para acessar uma determinada rede social. Isso é uma discriminação baseada na origem. Se a sua rede social, por exemplo, for o Facebook, você pode acessar de graça. Se ela for o Twitter, o Diáspora ou o Orkut, você não pode acessar de graça, tendo o mesmo tanto de créditos no seu telefone. Isso é uma discriminação que não deriva de um elemento técnico, mas sim de um elemento econômico. No caso, o Facebook, por meio da tarifação reversa, paga a operadora de telefonia, no nosso exemplo, a Claro, para que os usuários de telefone acessem o Facebook, porque ele entende que vai ganhar mais dinheiro, mesmo que ele pague pela conexão, já que as informações dos usuários serão usadas como veículo para a propaganda. Esse tipo de acordo comercial é prejudicial para outras empresas que não têm o mesmo porte financeiro do Facebook para oferecer o serviço de tarifação reversa, também para os consumidores no longo prazo, que ficarão presos ao Facebook e não aderirão a outras tecnologias. Nesse mesmo exemplo, se o Messenger fosse de graça já há 5 anos, por exemplo, o WhatsApp provavelmente não teria crescido e não alcançaria o porte que o fez ser comprado pelo Facebook por 19 bilhões de dólares. Essa questão da neutralidade ficou expressamente garantida no Marco Civil, não só pelo caput do artigo 9, mas também pelo parágrafo 2º, que diz que quando houver a discriminação permitida, ela não pode envolver, isso está no inciso 4, práticas anticoncorrenciais. Então, nesse caso específico do acesso gratuito a uma rede social, essa prática de permitir acesso gratuito a uma rede e vedar o acesso gratuito a outra rede é uma prática que dificulta a livre concorrência entre as empresas. Não se trata, portanto, de uma medida comunista ou socialista, mas sim de uma medida eminentemente capitalista para garantir o primado da livre concorrência. Além da neutralidade de rede, muitos outros fatores foram polêmicos no Marco Civil. Um, no entanto, que não chegou a ser modificado na última versão do relatório apresentado pelo deputado Alessandro Molon, foi a guarda de logs. Na verdade, o texto se refere a registros de conexão e registros de acesso a serviço. Pois bem, os registros de conexão têm uma regulamentação bem específica centrada nos administradores de sistemas autônomos, que são uma lista fechada de entidades que têm responsabilidade por um bloco de endereços de internet, os IPs, e que os oferece aos seus clientes para acessar a internet. Essa lista é fechada porque o número de IPs é fechado. Mesmo na tecnologia de IPv6, o tamanho dos blocos, ainda que multiplicado diversas vezes, ele continua sendo um número praticamente infinito, porém fechado. Para visualizar, tente imaginar o gráfico das coordenadas cartesianas, x e y. São quatro quadrantes que são infinitos para cada direção, mas que você pode identificar onde começa um e onde acaba o outro. Então, os blocos de IP são sempre determinados a um administrador de sistema autônomo e, pelo Marco Civil, esse administrador tem que guardar quando um IP foi conferido a uma determinada máquina. Simplesmente isso, sem dizer qual serviço foi acessado ou quem acessou. Ele serve como um registro mínimo de que houve uma atividade na internet. Já os registros de acesso a serviço revelam um potencial risco para a privacidade de usuários, porque permite saber qual tipo de aplicação foi utilizada, a que hora e por qual IP. Com um simples cruzamento de dados a partir do IP, é possível você rastrear todo o percurso de uma pessoa pela internet, por exemplo, identificando que determinado IP utilizou uma dada rede social, um dado banco, no momento seguinte uma rede de cinemas, fez a compra online em uma farmácia e assim por diante. Esse tipo de dado armazenado durante 6 meses e de forma permanente para todas as pessoas, independente de se tratar de alguém suspeito ou não de algum crime, representa uma clara violação da privacidade, a partir da perspectiva de que privacidade é o direito de cada pessoa dizer qual aspecto da sua vida é público e qual aspecto é privado. Seria interessante que hoje o Brasil tomasse a frente, por meio da proteção dos dados pessoais, num debate para que as empresas guardassem menos dados e fossem mais responsabilizadas por eventuais abusos. Ao obrigar todas as empresas a fazer a guarda de retenção de dados, na verdade, esse dispositivo hoje, o artigo 15 do Marco Civil, vai na contramão de todo o espírito da norma e impõe uma obrigação para as empresas que repercute diretamente no direito dos usuários. Claro, para as grandes empresas que já fazem essa guarda de dados, essa imposição não significa virtualmente nenhuma mudança, mas no futuro ela pode representar a ilegalidade de qualquer proposta inovadora que se proponha de forma profissional, organizada e voltada para o lucro a proteger a privacidade. Então seria hoje no Brasil ilegal que uma rede social se propusesse a ganhar dinheiro protegendo a privacidade no Brasil. O Marco Civil tem todo um componente constitucional por ter sido aberto à participação de qualquer pessoa interessada. Esse componente, no entanto, não pode ser considerado longe do conteúdo do projeto de lei. Apenas o que a sociedade como um todo defendeu como garantia tem efetiva importância para ser considerado como uma norma democrática. Tudo o que foi devidamente debatido e discutido ao longo de todos esses anos, levou à conclusão de uma medida mais moderada de uma norma mais equilibrada e que considere de fato a pluralidade da internet. Por outro lado, o atual artigo 15, antigo artigo 16, foi incluído no projeto de lei apenas em novembro de 2013, sem uma prévia discussão específica e já após toda a mobilização direcionada a conhecer e entender melhor o Marco Civil da Internet. Isso se reflete na baixa qualidade do dispositivo no momento em que ele impõe essa obrigação de guarda de dados, especificamente de registros de acesso a serviços online. Claro, esse dispositivo contém salvaguardas ao determinar um prazo específico de 6 meses, que não é exatamente longo, e também ao exigir que o Estado somente possa acessar esses dados por meio de uma ordem judicial. E mesmo na possibilidade de um pedido cautelar, ou seja, a autoridade pede à empresa que faça a guarda, pede à entidade que não faz a guarda que passe a fazer a guarda para depois requerer ao juiz, há um prazo no qual deve ser apresentada uma ação judicial efetiva, senão essas informações guardadas devem ser também eliminadas. O problema desse artigo 15, especificamente, é a obrigação da retenção, porque essa obrigação impede que haja novas propostas de serviço. É entendimento geral que essa obrigação reduz os próprios direitos garantidos pelo Marco Civil, notadamente com relação à privacidade de seus usuários. Dito isso, o Marco Civil da Internet tem, repito, um aspecto constitucional no sentido de ter reconhecido o conjunto dos internautas como um sujeito coletivo de direitos e garantias, ou seja, pelo processo de elaboração, assim como mulheres, índios, negros, trabalhadores, idosos, consumidores, os internautas passaram a ser considerados em seu conjunto como merecedores de proteções específicas. Isso levado a efeito como foi construído o Marco Civil, com a participação efetiva dos internautas nos debates e discussões, permitiu aos internautas que se reconhecessem como partícipes desse processo. Claro, há ainda o que ser melhorado no Marco Civil, mas lembremos que mesmo a Constituição da República, conhecida como Constituição Cidadã, levou 25 anos para que pudesse reconhecer inteiramente os direitos das empregadas domésticas. Espero que também a Constituição da Internet no Brasil possa, com o tempo, se aprimorar e solucionar os problemas que ainda permaneceram no texto. Claro, faço votos de que essa solução não demore 25 anos. O tempo da internet não permite esse tipo de demora. Obrigado, e aqui é Paulo Renan, dando um abraço a todo mundo que ouve o Segurança Legal. É interessante o depoimento do Paulo Renan. O primeiro ponto que eu acho que a gente pode destacar é que mesmo que ele não tenha conversado com o Danilo Doneda, né, ele citou um exemplo bem semelhante sobre a questão dos serviços que apostem na proteção da privacidade, ou seja, ele converge com o Doneda também, né, que haveria aí algumas situações em que esse tipo de serviço, em tese, seria ilegal, e é uma observação bem interessante. Um outro ponto, Vinícius, eu jogo já a palavra para ti, que ele fala sobre a questão do administrador de sistema autônomo. É que ele fala lá que é o administrador de sistema autônomo que vai efetuar a guarda dos registros, né? E aí eu te pergunto, como é que fica a questão da lan house? É, uma lan house, ela não é necessariamente um administrador de sistema autônomo, né? Não. Sistema autônomo é quando... por exemplo, aqui no Brasil a gente iria até o registro BR, uhum, né, e solicitaríamos uma faixa de IPs, né, por exemplo, para a Brown Pipe, para a nossa empresa, né? Uhum. E a partir daí a gente teria que configurar roteadores e tal para fazer o roteamento para essa faixa de IP que nós temos. Uhum. E a partir desse momento nós somos um sistema autônomo. E nós podemos distribuir esses IPs para quem nós quisermos. Uhum. Tá? os provedores, principalmente as telecoms, em geral, são sistemas autônomos. Uhum. Eles têm várias faixas de IPs foram designadas pelo RegisBR para eles, e eles distribuem essas faixas, esses IPs, entre os usuários. Certo. Entre os clientes. E aí, claro, tem lógica eles armazenarem. Eles é que têm a possibilidade de armazenar os logs de quem tinha qual IP durante qual período. Uhum. É, eles que têm essa informação. Agora, qualquer outro tipo de provedor, se nós pegarmos provedores como empresas que fornecem internet via rádio, uhum, e que não são, claro, são menores que as telecoms em geral, sem dúvida, mas elas não são muito pequenas. Tem várias delas que atuam em vários estados, né, com infraestrutura própria e tudo mais. Claro, ainda mais quando tu tem um cenário atual de pouca cobertura no Brasil, né? Tem lugares onde não tem acesso à internet. Né? Ou de abandono. Ou de abandono, principalmente no interior do estado, né? Exatamente. A gente sabe muito bem isso. É. Então, essas empresas, apesar de não serem muito grandes, algumas delas têm até seus próprios backbones, tá? Com fibra, tudo direitinho. Essas empresas, elas não necessariamente são sistemas autônomos. Uhum. Elas podem ser clientes de uma telecom ou clientes de algumas telecoms. Elas vão ter alguns IPs designados por estas. Tá? E para os seus clientes, como elas não são sistemas autônomos, elas vão dar IPs que estão definidos lá nas faixas da RFC 1918. Uhum. Que são aqueles IPs 192.168.16, 172.168. 16/12 e 10/8, né? São as três faixas que estão na RFC 1918. Esses provedores, eles não são sistemas autônomos por estar utilizando esses endereços para os seus clientes e, portanto, não teriam obrigação nenhuma de armazenar o log de quem tinha qual IP em qual momento. Sim, essa é a leitura que tu faz acerca desses pequenos provedores e também em relação às LAN houses, certo? Exato. Dessa limitação que eles colocaram de que quem tem que armazenar os logs de conexão de acesso são sistemas autônomos, são as empresas que são sistemas autônomos, uhum, inclusive tá definido lá no Marco Civil. Sim, tá o definido. Que é um sistema autônomo. Se essa é a regra, esses que não o são estão desobrigados. E aí vira uma bagunça, porque a gente vai saber apenas, vamos supor que a polícia numa investigação, que essa é uma das ideias, né, da utilização desses logs, a polícia pode eventualmente chegar num IP, vai no sistema autônomo, pergunta quem tinha esse IP, e eles vão dizer, esse IP está designado para a empresa tal, que é um provedor. E essa empresa tal, esse provedor de rede sem fio, por exemplo, a gente pode chegar até ele e pedir qual era o IP, qual foi o IP que fez esse acesso. Uhum. E ele não vai ter, e não vai ter obrigação de ter. Simplesmente vai saber que saiu de lá. Agora, quem foi lá dentro, não teria como saber. A pessoa não é obrigada a guardar logs. Notem que nesse caso, uma coisa é o provedor de aplicação. Provedor de aplicação, você fornecer uma aplicação, tem que guardar logs por 6 meses. Sim, se abstraindo a questão da privacidade. Mas do jeito que está, do jeito que está, uma prática. Você oferecer uma aplicação, tem uma aplicação na internet, independente, você tem que guardar logs por 6 meses. Agora, se você é provedor de conexão e não de aplicação, você só tem que guardar logs, ou só teria que guardar logs, se você é um sistema autônomo. E aí restringe um pouco essa obrigação, olha, deixando de fora alguns atores que são importantes e que, em tese, também deveriam guardar os logs. Aí tem uma coisa bem interessante, que é anonimato. Uma empresa pode, inclusive, oferecer o serviço de anonimato e estar dentro da lei. Eu posso... Seria um caso absurdo, né? É um caso absurdo, mas é possível. Eu posso contratar um link internet com IP real, etc. Né? Eu posso ser um provedor legalmente constituído, né, uma empresa legalmente constituída, e eu não me torno um sistema autônomo. Eu simplesmente uso IPs em vários dentro da minha estrutura e não e não me cadastro, não me registro como sistema autônomo. Pronto, eu não sou obrigado a guardar os logs de quem tinha qual IP e em que momento. É, a gente vai ter que ver também como é que vai ser, como é que o Marco Civil vai dialogar com a jurisprudência que já existe de hoje, sem o Marco Civil, né, que define e que já tratou de situações em que o não armazenamento de log implicaria numa omissão no sentido de responsabilizar esse provedor ou essa infraestrutura que não armazenou esses logs, né? Agora, essa discussão é esquizofrênica, né? Porque, por um lado, a gente tem a questão da privacidade, e por outro, né, essa questão do... uma empresa pode ser até condenada judicialmente se ela não tiver os logs. Mas é que daí nós temos a falta da lei, né? A própria ministra Nancy Andrighi, do STJ, que foi a relatora de grande parte dos processos que chegaram até lá envolvendo redes sociais, envolvendo internet, né? Ela disse, nós não temos uma lei. Então, o melhor que o STJ pôde fazer nesse caso sem a lei é isso aqui. Talvez não seja a melhor decisão, o melhor posicionamento, mas... percebe, no fato do legislador se omitir no sentido de demorar muito para aprovar um projeto de lei nesse sentido, ou para aprovar uma lei nesse sentido, o judiciário precisa tomar um pouco o papel ali, né? Ou precisou tomar, mesmo que isso seja criticado, precisou tomar um papel de inventar uma regra para aquela situação, né? Sim. De criar uma regra para aquela situação, quando o ideal seria que ele já seguisse uma norma, uma regra, uma lei existente para tratar sobre aquilo. Bom, Guilherme, quer comentar mais uma coisa? Sim, eu só queria falar que o Paulo Renan colocou, que é a questão da neutralidade violada de forma indireta, ou seja, a tarifação reversa de certas redes sociais oferecidas gratuitamente para alguns clientes de operadoras. Tá, né? vamos botar o nome dos bois, né? Ele fala, o Facebook e o Twitter. O Twitter, né? Tem vários operadores que oferecem isso. Sim. Você compra lá e você tem um Facebook e Twitter de graça. É, ele dá um exemplo da operadora Claro que faz isso, né? E claro que... isso não é gratuito no sentido, porque há sim um acordo por trás disso, e segundo o Paulo Renan, e eu acho importante destacar isso, segundo o Paulo Renan, essa também seria uma forma da violação da neutralidade da rede. Ou seja, caso o Marco Civil se mantenha do jeito que está, não acredito que vai haver essa exceção. Eu não acredito. E aí essas empresas cairiam em uma certa... elas não poderiam mais realizar essa prática. E aí eu volto a um exemplo, né? Eu preparei, né, num grupo lá na URGS que eu participo, né, comandado pelo professor Fabiano Menck. Eu preparei uma apresentação sobre neutralidade e usei um exemplo do Chile. O Chile já regulou a neutralidade, possui uma lei, possui até uma série de questões interessantes sobre um determinado quociente, né? O link do provedor precisa ter uma proporcionalidade em relação ao número de usuários para que os usuários consigam, sim, ter uma certa velocidade mínima, né? Estabelece uma série de regras, a questão de transparência, de que deve haver uma página específica colocando dados, né, sobre a velocidade de acesso e tal. Eu fui entrar no site dos operadores no Chile para ver como que essa lei estava sendo cumprida, né? E, de fato, eu pude perceber que a lei não estava sendo cumprida. Que a página era escondida, que o link ficava escondido lá embaixo, que as informações estavam, na sua grande maioria, desatualizadas, né? E aí a gente pode tomar o Chile como exemplo. Não vamos deixar isso acontecer aqui no Brasil, né? Ou não devemos deixar isso acontecer. Precisamos, sim, que os órgãos que acompanharem isso, logo depois dos decretos já estipulados, que haja efetivamente uma fiscalização nisso para que a lei não perca a sua efetividade, né? Vamos ao nosso último, então, convidado, Rony. Último e não menos importante, né? E não menos importante, sem dúvida, que é o Rony Weinshoff. O Rony, ele é especialista em direito da tecnologia e sócio de um dos escritórios mais importantes no país sobre o direito da tecnologia, que atua nessa área, que é o Opsi-Bloom, Bruno Abruzzo e Weinshoff, Advogados Associados. Ele atua como professor universitário em várias instituições, inclusive na FGV Law. Vamos ouvi-lo. Caros ouvintes do Segurança Legal, meu nome é Rony Weinshoff, sou sócio do Opsi-Bloom Advogados, especialista e professor em Direito Digital. Vou tratar aqui de um tema bastante importante nos dias atuais, que é o Marco Civil da Internet, projeto de lei recentemente aprovado na Câmara dos Deputados e que agora foi para o Senado Federal e também em regime de urgência, e devemos ter uma aprovação desse projeto ainda antes das eleições. Esse projeto de lei é conhecido como Carta Magna, como se fosse a Constituição Federal para a Internet. Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso de internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados e demais previsões legais. Eu vou pincelar aqui os principais pontos, na minha opinião, sobre esse projeto de lei, que desde o início eu já adianto que é um projeto bom para a sociedade, mas que merece algumas alterações. Primeiro, o artigo 7º, em relação aos direitos dos usuários, né? Então ele traz no artigo 7º uma questão muito importante atualmente, que é a transparência, ou seja, em relação aos serviços da internet, né? Com o projeto de lei aprovado, os usuários eles terão essa transparência em qualquer tipo de serviço de internet que seja prestado em relação às regras do jogo, ou seja, quais são as regras do jogo e também em relação à coleta de dados pessoais, quais dados serão coletados, o que serão feitos com esses dados e quando esses dados serão descartados. Uma outra questão importante em relação à coleta de dados é a possibilidade do usuário em requerer a exclusão desses dados quando do fim do contrato. Então, acho que esse é um ponto bastante positivo do projeto em relação à transparência. Um dos pontos que mais causou conflito em relação ao projeto foi a discussão da neutralidade de rede, que está prevista no artigo 9º do projeto de lei. A redação anterior do projeto dizia que a exceção da neutralidade de rede ela seria oriunda de um decreto, ou seja, deixava na mão do Poder Executivo tratar as exceções da neutralidade. A neutralidade é uma regra fundamental em relação à internet e ela tem que ser realmente vista como uma norma principiológica. Ou seja, nós devemos ter a garantia da neutralidade, ninguém pode baixar nossa banda, aumentar nossa banda ou mesmo interromper a nossa banda de acordo com o conteúdo que é trafegado, né? Então esse é um ponto bastante positivo porque o princípio da neutralidade ele foi mantido. E qualquer exceção agora, pela redação que foi aprovada, ela será tratada pela Presidente da República, no entanto, mediante a orientação tanto do Comitê Gestor da Internet como também da Anatel. Ou seja, esse é um ponto de vista bastante interessante. Por quê? Porque não poderão ser feitas práticas anticoncorrenciais ou que de qualquer forma prejudique o usuário, e uma eventual exceção ela pode ser tratada de acordo com o perfil daquele usuário que vá acessar a internet, e isso pode trazer benefícios, né? Desde que não prejudiquem os demais usuários. Um outro ponto interessante é o artigo 11 do Marco Civil da Internet, que trata basicamente sobre a soberania da legislação brasileira. Ou seja, o artigo 11 diz o seguinte: se alguém quer prestar serviço para brasileiro, sempre quando pelo menos um terminal partir aqui do Brasil ou existir uma filial de um serviço que pode ser estrangeiro aqui no Brasil, as leis brasileiras deverão ser respeitadas. Isso é muito bom, porque impede empresas estrangeiras de descumprirem ordens judiciais por alegarem que os dados estão em outro país que não no Brasil. Então, esse é um ponto bastante interessante para as investigações criminais ou de ilícitos civis. Uma outra questão é no artigo 13º, que prevê que os provedores de acesso à internet, ou seja, as operadoras de telecom, devem guardar os registros dos seus usuários pelo prazo de 1 ano e somente fornecê-los mediante ordem judicial, que também é bastante positivo. Quando se tratar de qualquer tipo de ilícito, é possível também se investigar, e a garantia da privacidade e da intimidade do usuário também está conduzida por necessitar de uma ordem judicial. Já o artigo 15º também fala da obrigação por parte dos provedores de aplicações de internet, ou seja, todos aqueles que provêm algum tipo de aplicação de internet aos usuários em guardarem os registros eletrônicos de acesso pelo prazo de 6 meses, o que também viabiliza qualquer investigação quando estivermos diante de um ilícito cibernético. O ponto aí que merece uma reflexão é que somente há essa obrigação para aqueles provedores que se constituírem em formato de pessoa jurídica e tiverem fins econômicos, né? O grande problema nesse tipo de situação é que, eventualmente, se algum infrator quiser criar uma ONG para praticar e ser utilizada como conteúdo de ilícitos, essa ONG, como não tem fim econômico, por exemplo, ela não será obrigada a guardar esses registros eletrônicos, o que cria um vácuo aí nesse tipo de investigação. Então, a minha sugestão nesse ponto é que qualquer tipo de provedor de aplicações de internet guardem esses registros eletrônicos e não somente aqueles de pessoa jurídica com fins econômicos. E sempre lembrando, né, a garantia dos internautas, ela será a garantia da privacidade, privacidade e da intimidade, ela será garantida em razão de se exigir ordem judicial, ou seja, somente um magistrado verificando que realmente estamos diante de uma hipótese ilegal, ele vai deferir essa quebra de sigilo. Passando agora para a questão da responsabilidade de provedores por atos ilícitos de terceiros. Atualmente, o nosso Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: sempre quando qualquer provedor extrajudicialmente receber uma notificação de algo ilícito, esse provedor ele tem o dever de diligência em apurar se aquilo realmente é ilícito ou não e retirar aquele conteúdo se considerar ilícito. E o provedor ele responde civilmente se ele não tomar essa atitude diligente. Isso é bastante benéfico, uma vez que não deixa a margem das vítimas da internet terem que procurar o Poder Judiciário para retirar um conteúdo ilícito do ar. Porém, o Marco Civil, ele, contrariamente às decisões do STJ, prevê que esse provedor ele não terá a obrigação de retirar esse tipo de conteúdo, a não ser mediante ordem judicial. Ou seja, ele só poderá responder civilmente se após ordem judicial ele não retirar o conteúdo, o que é um retrocesso, na minha opinião, em relação ao que já vem se decidindo, porque isso vai obrigar aos usuários vítimas de ilícitos na internet a terem que procurar o judiciário, que vai aumentar em muito as demandas no judiciário, por mais que eles procurem um juizado especial civil, como está previsto no projeto. Isso vai causar uma morosidade muito grande em algo que é muito grave, que são conteúdos ilícitos na internet. Ou seja, a minha opinião, esse artigo 19, deveria ser retirado do projeto, né? Porque a única exceção que se traz em relação à possibilidade de retirada extrajudicial é quando se tratar de conteúdo de nudez ou atos sexuais privados que foram exteriorizados sem permissão dos usuários. Então, na minha opinião, retira o artigo 19 e aí o artigo 21 ele também não precisa mais existir também. E para finalizar, um outro ponto que na minha opinião é positivo em relação ao projeto está no artigo 26 do projeto, que é a educação digital. Ou seja, muito se fala em inclusão digital e pouco se fala em educação digital, então traz essa obrigatoriedade de cada vez mais o governo, os provedores de acesso, os provedores de aplicações de internet em conscientizarem e educarem os usuários da internet de um uso saudável, ou seja, assim como na vida real, nos meios eletrônicos, os usuários devem agir de forma sempre honesta, ética e, obviamente, de forma lícita. Então, na minha opinião, esses são os principais pontos. De uma forma geral, o projeto é frutífero para a sociedade, mas esses pequenos detalhes precisam ser ajustados agora no Senado e, na minha opinião, é bem possível que o sejam para depois nós termos uma futura e breve aprovação para benefício de toda a sociedade. Muito obrigado e um grande abraço. Ok. Eu acho interessante aqui, Vinícius, a opinião do Rony, porque a nossa ideia foi justamente de fazer um episódio, gravar um podcast que fosse plural, né, que colocasse e trouxesse opiniões muitas vezes diferenciadas, diferentes, né? sobre esses assuntos. E o Rony é um das pessoas aqui no país que defende o artigo 19, que é sobre a questão do armazenamento não é o artigo 19, é o artigo que defende o armazenamento pelos provedores de aplicação, né? E é interessante porque ele vai no caminho de achar que, de defender que a necessidade de ordem judicial seria o suficiente para garantir a privacidade dos usuários, né? O artigo 15 que eu me referia. E é, nessa perspectiva plural, é interessante a gente colocar também a opinião dele, né, Vinícius? Sim, dá para perceber mais uma vez que não é algo simples de ser discutido. Sim, sim. Eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns alunos eventualmente sobre o Marco Civil, e eles ouvem uma única pessoa falar, né? Uhum. E acabam se prendendo àquela opinião. Claro. E eu acho que é muito interessante essas opiniões divergentes, para que justamente a gente tenha a ideia, que a gente consiga ter a percepção clara de que existe aí uma balança, né, uhum, que tem que ser calibrada. Tanto no sentido da neutralidade, não é algo que é 0-1, né? Sim, sim. É algo que tem que ser buscado um equilíbrio, né? E a mesma coisa é a questão dos logs. A gente precisa buscar um equilíbrio para isso, porque ao mesmo tempo que sim, a gente tem direito à privacidade, né? A gente precisa de alguns meios técnicos mínimos, né? Não só de apurar crimes e coisas assim, mas de detectar, inclusive, quando uma aplicação deixa de funcionar ou quando acontece alguma coisa estranha com um determinado usuário, ele reclama, a gente precisa dos logs para ver o que aconteceu, que operação que ele estava fazendo quando aconteceu o problema e tentar, né, corrigir o problema e tal. Tem que haver um equilíbrio com relação a isso. Me preocupa um pouco ver, e fique bem claro, né? Eu não tenho um conhecimento profundo com relação à área do direito, né? Sim. Minha formação é essencialmente ciência da computação, né? Mas eu fico um pouco preocupado ao ver países como a Alemanha ou mesmo a União Europeia como um todo decidindo, por exemplo, que não se armazena log nenhum de aplicação. Porque isso viola a privacidade. Eu vejo com uma certa preocupação isso. Então, eu acredito que a gente tem pela frente a difícil tarefa de buscar um equilíbrio para essa balança, para a balança da neutralidade, né, que vai ser bem chata de regular essa balancinha aí, e a balança que diz respeito à privacidade e à geração de logs. Uhum. Acho que nós temos muita coisa a ser discutida aí. Sem dúvida. E lá na União Europeia, né, se colocou essa questão da seria uma medida desproporcional. E lá também, os logs são armazenados para serem utilizados em situações de investigação criminal. Ou seja, lá é mais restrito ainda do que aqui, e mesmo assim foi considerado ilegal, né? Ou seja, seria desproporcional e não haveria também uma proteção adequada para isso, né? Na verdade, eu acredito que eles vão evoluir nesse sentido, né? Há necessidade de se estabelecer meios mais eficientes e mais efetivos de controle dessa situação. Eu não acredito que eles sejam contra a investigação criminal, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, salvo engano meu, esses logs não vão ser utilizados apenas para situações de investigação criminal. Não, elas podem também ser usadas para outras situações que não sejam crime, né? Que na questão do crime, se a gente for ver lá a lei 9296, que estabelece o monitoramento, né, a interceptação telefônica e telemática, estabelece que são só situações, determinadas situações que se pode proceder a uma interceptação. E o problema dos logs de provedores de aplicação seria que mesmo que sejam logs relacionados ao acesso, eles também carregam um pouco do conteúdo, né? E aí nós comentávamos antes, o simples fato de você pertencer a um determinado serviço mesmo que seja só essa informação de que você pertence àquele serviço, revela um pouco sobre, ou pode ferir a sua privacidade, se for, por exemplo, um fórum de pornografia, ou um fórum sobre um determinado tipo de pornografia, ou sobre uma determinada intenção sexual, por exemplo, né, que é um exemplo mais evidente, assim. Então, o simples fato de pertencer a um serviço de aplicação pode ser uma questão que viola a privacidade, né, Vinícius? Com certeza. Não é algo simples. Não. Eu acredito, e aí já vamos nos encaminhando para as nossas considerações finais aqui, eu gostaria de agradecer a todos que nos escutaram até aqui, que nos acompanharam até aqui, e gostaria de agradecer também a esses especialistas que gentilmente, né, são pessoas bastante ocupadas, são pessoas muito influentes e que têm muito a dizer. Né? Eles dedicaram um pouquinho do tempo deles, deixaram de fazer coisas importantes na vida deles para gravar esse depoimento para o nosso podcast. Então a gente fica bastante feliz e a gente fica muito agradecido ao deputado Molon, ao Paulo Saelias, ao Danilo Doneda, ao Paulo Renat e ao Rony Weinshoff por terem participado desse pequeno projeto que a gente coloca, mas que a gente trata com tanto carinho. Então a gente fica muito feliz e agradecemos mais uma vez a todos esses convidados. E agradecemos também aos nossos ouvintes por se chegaram até essa parte, né? Até o agradecimento. Sim. Por terem ouvido aí, talvez, o podcast, o episódio mais longo do Segurança Legal. Chegando aí nas 2 horas de gravação, meu Deus do céu. Perfeito. Mas valeu a pena. Tá ok. Então nós ficamos, nós aguardamos todos no nosso próximo episódio. Caso vocês tenham dúvidas, tenham críticas ou queiram nos enviar algum e-mail ou algum Twitter para que a gente leia alguma manifestação em específico, nós ficamos abertos para isso e contamos com vocês já na próxima edição do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.